naquele estádio municipal, Sr. Deputado, diariamente 200 atletas, desde os 5 anos até aos 18, praticam desporto. 200. Sabe quantos são os séniores da equipe do Futebol Clube de Oliveira do Hospital que está no Campeonato de Portugal, Sr. Deputado? 23. 23. Repare bem que há 177 de diferença. 177. E portanto, Sr. Deputado, lamento profundamente que haja aqui alguma cegueira e alguma surdez. Por uma razão muito simples. Dizer-se e defender-se o futuro sem dar condições aos jovens deste Conselho, e deixe-me dizer, que naquele estádio, milhares e milhares de jovens, de dezenas de gerações de Oliveira do Hospital e do Conselho, praticaram desporto e se formaram enquanto atletas, mas sobretudo enquanto pessoas. Qualquer investimento desta natureza que seja feita merece a pena. E se o senhor não o vê, é cego e surdo. Lamentavelmente, aqui não é mudo.